Eu tava com meu Fusca a 100 km, na rua da minha linda vizinhança, e foi muito legal. Ai meu Deus, tinha 4 crianças na rua, eu atropelei as 4 delas, foi todo mundo pro saco. Mas não, eu fui, atropelei. Foi meu Fusca que é muito engraçado, que matou essas criancinhas inocentes. Mano, eu vou falar, esse Fusca que atropelou essas crianças. Você sabe que tudo é assim, a polícia quer incriminar a gente. Eles querem falar que eu tava bêbado, mas eu falei, meu Deus, foi meu Fusca que fez isso. Você sabe que não fui eu, não. Foi meu Fusca desgraçado, correndo a 100 km, não. Foi meu Fusquinha que fez isso. Foi meu Fusca que bateu nas crianças. Isso é muito sapeca, eu sei que não parece ser verdade, mas esse Fusca matou essas 4 criancinhas. Esse Fusca é desgraçado, esse Fusca é idiota, e atropelou as 4 crianças sem elas ter feito nada. Pelo que não fui eu tô falando a verdade. Foi esse Fusca desgraçado que atropelou essas crianças que estavam no calçada. Oh, você, você sabe que tudo que eu fiz não foi esse Fusca, foi esse Fusca aqui, foi esse Fusca aqui que matou as criancinhas. Foi esse Fusquinha aqui que matou as criancinhas. Você sabe, oh, foi esse Fusca, foi esse Fusca desgraçado que matou as 4 crianças. Foi ele, eu sei. Não era eu que tava bêbado no Fusca, eu ia fazendo tiros. Eu sou uma vítima, eu sou uma prova. Esse é todo me incriminar. Ok, admito. Se escreve na peca, não dá um grito. Sabe sim, não sabe não. Assim, ele fala assim, meu pobre compra tudo. Ele fala que está de um absurdo. Fala, haha, knock it off. As crianças estão no chão. E meu Fusca fez isso porque ele é um desgraçado, irmão. Não era eu que tava no volante, era meu Fusca desgraçado no diamante. Eu não sei porque eu falei isso, porque isso vai ser o dinheiro que eu vou dar por causa de um processo meu. Foi por causa desse Fusca que meu carro bateu. Essas pessoas estão mentindo pra mim, querem roubar meu dinheiro, porque elas sabem que Fusca não trabalha e não tem nenhum cash bill. Foi meu Fusca desgraçado, não fui eu que fiz isso, maninho. Esse Fusca é desgraçado, foi que acabou com a minha vida. Não era eu que tava apertando o volante, era esse Fusca desgraçado, que eu acho que ele ia me incriminar, porque eu não coloquei mais gasolina dele. E ele estava com muita, muita fome. Desculpa, Fusquinha, se eu te feri. Mas o que? Não precisava fazer isso. É, bom, sabe? É, não. Esse Fusca é engraçado. Ele é muito chato. Ele me incriminou. Não sei por quê. Isso é doido, isso é doido. Fusca muito sapequinha. Eu tenho um plano. Eu não vou fugir, eu vou fugir do país, cara. Eu vou fugir desse país. Eu vou ir pra outro canto, porque aqui não dá mais certo. É tipo como eu, se tivessem me incriminando. Fusca tá me perseguindo, esse Fusca é desgraçado, ele tá rindo. Ele quer ver eu a dar no chão. Ok, eu confesso, fui eu mesmo, irmão, que tava acelerando.